3224-1909. Você sintoniza ZYH 775, Rio Claro AM, uma das emissoras da Fundação Dom Stanislau Van Melis, Iporá, Goiás. O presente ideal.